Se a família tá de boa, tudo bem. Tudo bem, desejo paz pro gueto e pra você também. Você também. Se a família tá de boa, tudo bem. Tudo bem, desejo paz pro gueto e pra você também. Você também.